E cumprindo-se o dia da renovação, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E esse mesmo Espírito habita em nós hoje. E nós pedimos: vem Espírito, vem sobre nós. Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Tu foi deixado na terra pelo Senhor Jesus Cristo pra me consolar e andar comigo. Aonde eu estou, você tá sempre do meu lado, me ajudando a vencer todo pecado. Sempre me avisa o que é pra me fazer. Eu não faço nada sem consultar você. E peço sabedoria ao Pai pra me ajudar. Tu é sensível, eu não posso te magoar. Bom dia, Espírito Santo, é o que eu falo todo dia. Obrigado, Jesus, pelo Senhor na minha vida. Quem eu era no passado, um verdadeiro testemunho. Saí da perdição, larguei o mundo. Graças a Ti, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade perfeita na vida do ser humano. Eu quero navegar no oceano do Espírito, andar em santidade, em plena comunhão com Cristo. Saber falar do Seu amor na hora certa, que todos fiquem sabendo que o Senhor cura, liberta. A promessa de derramar do Teu Espírito nos últimos dias, operar sinais, proezas e maravilhas. Hoje eu posso ver cegos enxergando, aidéticos curados, paralíticos andando. Muito mais o Senhor vai fazer pra provar que o Teu Santo Espírito aqui na terra está. Creio na promessa que o Senhor vai salvar por minha casa e meus amigos. Eu não deixo de orar e peço a salvação na vida de todos. Espírito de Deus, desce como fogo. Como fogo, fogo, fogo. Espírito de Deus, desce, desce como fogo. Eu te adoro, Rei dos querubins, infinito é o amor que eu sinto por ti. Não sei me expressar, minhas palavras são pequenas. É muito bom viver em santidade e obediência. Até o nome de Santarrão eu já levei na cara, por gostar de louvar e falar da sua palavra. Mas não me calo, simplesmente pra favorecer o homem. A atitude de servo, usando o microfone. A diferença eu vou fazer, não quero nem saber. Força suprema é santidade. Dou a quem doer, vida com Deus é a diferença que nós temos que ter. Parar de se espelhar no ímpio pra poder crescer. Viva sua vida com Jesus em obediência. Ou então, meu irmão, aguenta as consequências. Tá pensando que Deus é bobo? Para de brincar, Deus é fogo consumidor e também pode te afulminar. Não brinque com a verdade, esqueça do passado. O final é muito triste pra quem tá no pecado. Saiba que Jesus te ama de coração. Alcance a graça do Pai e receba o perdão. Sua vida vai mudar, mudar para melhor. Com Jesus ao seu lado, você não está só. O Espírito Santo vai tocar você. Basta somente em Jesus você confiar e crer. Oh, te agradeço. Muito obrigado, quero viver em santidade, fugindo do pecado, que a minha voz possa ser um meio de comunicação pra atingir as favelas e resgatar os irmãos. Desperta tu que dormes, vem encontrar com Deus há 2000 anos atrás. Ele por ti morreu, deixou o Espírito Santo pra te consolar superabundantemente. Graça ele quer te dar. Eu choro muitas vezes e fico a pensar quando eu penso nas pessoas que estão a se matar por falta de amor e sem compaixão. É muito triste você ver irmão matando irmão, mas eu tenho a certeza que tudo vai mudar mediante a fé em Deus. Eu não paro de lutar, a vitória já é certa pelo nome de Jesus, o Altíssimo, que venceu na cruz.